Não dá, não dá, não dá pra suportar com salário de fome e descaso do lado de cá. Pou, pou, do chão, bacana passando mal. Sente o terror, é os monstrão em prol do seu funeral. Cuspindo fogo da boca, exalando enxofre, vivendo inferno na terra. Caralho, não é de hoje. Cresceu no meio da guerra, onde a paz nunca existiu. Dispensou livros, cadernos, só manuseia fuzil. Cansou de ver na TV, olha os boyzão desfilando. Tá de Hornet, Camaro, Corolla, as nave do ano. O crime arrasta sem dó, muitos não estão pra contar. Finado primo, Vinícius e Jonathan, como tá? Entrou armada, vai, milhão, com pique de terrorista. Mas o fracasso na fuga, pois não chegou nem na pista. A sociedade hipócrita, até fingir que não vê. Não sabe quem é os culpados, os que estão no poder. Engravatados políticos, que mais tem é pastor. Ludibriando o povo em nome do Salvador. Que terra é essa, meu pai? Onde isso tudo vai parar? O inferno vai ser pequeno pra poder abrigar tantos porcos fardados que estão matando nas vielas. Deu mole, vacilou, cochilou, acende a vela. Armadilha pra pegar negão é a pedra de crack. Também o álcool no balcão do bar, a pinga e o conhaque. Se não tiver atitude, proceder, opinião, você morre esquecido, tá ligado lá no fundão. Nunca vi o governo aqui fazer caridade. Pelo contrário, mando choque, com nós é sem massagem. A justiça é mais que cego, hoje você sente na pele. Com arame farpado no corpo, a febre dos moleque. Quando vê que no fim da vida não tem troféu, busca a boa no gatilho mesmo. Pléu, pléu, pléu. Democracia piada, vivemos na escravidão. Os pretos ainda lavam prato e os brancos são patrão. Percorri toda a cidade, não consigo entender. Se somos a maioria, então pra que sofrer? Tá na hora da mudança, busca aquilo que é nosso por direito, né boy? Independência ou velório? Já cansou ver pai de família se humilhar? Limpando bosta de banheiro pro patrão não dispensar. O pior que a maioria acha que está tudo bem, é tudo bando de cego, sente prazer em ser refém. Deixa claro pra você, tudo tem consequência. Tô na selva, na guerra, na contramão do sistema.